luta, vencer toda prova, sim, hei de vencer. Por maior que seja a peleja, porém vitorioso daqui sairei. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Órfão não vos deixarei, até que voltarei pra tirar-vos do mundo. Quem proferiu estas palavras foi meu Jesus, o meu Salvador. E não mentiu quando falava estas promessas tão ricas de amor. Pois nos seus lábios, nos diz a Bíblia, jamais se achou engano algum. Eu voltarei aqui de novo buscar meu povo, disse Jesus. Eu voltarei aqui de novo buscar meu povo, disse Jesus. Estou aguardando este dia, o momento e a hora vejo aproximar. Tal qual profeta Elias, a igreja da terra há de transladar. No pavilhão celestial, o grande coral canta louvor a Deus. E Jesus dirá ao Pai: aqui estão meus filhos que ao mundo venceu. Quem proferiu estas palavras foi meu Jesus, o meu Salvador. E não mentiu quando falava estas promessas tão ricas de amor. Pois nos seus lábios, nos diz a Bíblia, jamais se achou engano.